sobe do aeroporto, eu me preparo. No lombo do meu cavalo imaginário, o vento arrepia a crina do passado. As telas tramam difuso itinerário. Falsa lembrança de pampa, distância e de pago, de um algo de antes, de antes. E vejo cair o futuro num muro de concreto armado, esporas ressoam distância. Milongas se jogam.